12. Telefongespräche zwischen Freundinnen können ja ziemlich lange dauern. Keine Angst, wir klinken uns nur kurz an der Stelle ein, wo es um das vergangene Wochenende der beiden geht. Hoje não fiz nada de especial, mas ontem fui a uma festa muito divertida. E tu, que tal foi o fim de semana? Foi bom. No sábado à noite fui ao teatro e no domingo tive de me levantar cedo, porque fui dar um passeio com os amigos. Fomos à Nazaré e fizemos um piquenique. Gostei muito do passeio.